Fecheiro 12. O tempo piorara. Chovia a cântaros. Roger afastou o cabelo molhado dos olhos e sacudiu-se como um cão, espalhando gotas grossas do casaco e do manto. Havia uma mancha de lama na frente da lã cinzenta. Tentou limpá-la sem sucesso. Santo Deus, não posso casar-me nesta figura, disse ele, tentando melhorar o ânimo entre eles. Pareço um mendigo. Sabes, ainda não é tarde demais, disse ela sorrindo e metendo-se com ele um pouco nervosa. Ainda estás a tempo de desistir. É tarde demais para mim, desde o dia em que te vi, disse ele irritado. Além disso, acrescentou erguendo uma das sobrancelhas, o teu pai estripava-me como a um porco, se eu dissesse que tinha dúvidas a respeito disto. Ah! Exclamou ela. Mas o sorriso oculto espelhou-se-lhe no rosto, fazendo-lhe covinhas nas faces. Maldita mulher, gostaste da ideia? Sim, quero dizer, não. Ela estava a rir-se novamente. Era o que ele pretendera. Não quero que ele te estripe. Só que é bom saber que ele o faria. Um pai tem de ser protetor. Ela sorriu-lhe outra vez, tocando-lhe ao de leve. Como tu, Sr. Mackenzie. Isto deu a Roger um estranho aperto no peito, como se o colete tivesse encolhido. Em seguida, um toque de frio, ao lembrar-se do que tinha de lhe dizer. Pais e as suas noções de proteção variavam, é claro, e ele não tinha a certeza de como ela iria reagir. Agarrou-lhe o braço e afastou-a dali, saindo da chuva para o abrigo de um aglomerado de cicutas, onde as camadas de agulhas permaneciam secas e aromáticas sob os pés, protegidas pelos galhos das amplas copas por cima. Vem sentar-te comigo durante um bocadinho, senhora Mack. Não é importante, mas há uma coisa que eu queria contar-te antes do casamento. Puxou-a para se sentar ao seu lado num tronco caído, coberto de líquen. Pigarreou, pegando no fio à meada da sua história. Quando eu estava em Inverness, antes de te seguir através das pedras, passei algum tempo a mexer nos papéis do reverendo. E deparei-me com uma carta para ele, escrita pelo teu pai. Quero dizer, por Frank Randall. Não é nada importante agora, não, mas eu achei. Bem, achei que não devia haver segredos entre nós antes de nos casarmos. Eu falei ao teu pai sobre isto ontem à noite. Por isso, deixa-me contar-te agora. A mão de Brianna repousava quente na sua. Mas os dedos contraíram-se à medida que ele falava e uma ruga profunda surgiu-lhe entre as sobrancelhas enquanto o ouvia. Outra vez, disse ela quando ele terminou, conta-me isso outra vez. Obedientemente, ele repetiu a carta, como a memorizara, palavra por palavra, tal como dissera na noite anterior a Jamie Fraser. Aquela lápide na Escócia com o nome do pá é falsa? A voz dela ergueu-se um pouco espantada. O papá, Frank, fez o reverendo colocá-la lá no cemitério da igreja de St. Kilda. Mas o pá não está? Não estará, quero dizer, não estará lá, debaixo dela? Sim, foi o que ele fez. E não, não estará, disse Roger, respondendo com cuidado a cada parte da pergunta. Ele, quero dizer, o Frank Randall, imaginou a lápide como uma espécie de reconhecimento, penso eu, uma dívida para com o teu outro pai, Jamie Fraser. O rosto de Brianna estava manchado de frio, as pontas das orelhas e do nariz pinceladas de vermelho. Conforme o calor da sessão de amor que tinham tido se desvanecia. Mas ele não podia saber que eu e a mamã a iríamos encontrar. Não sei se ele queria que vocês a encontrassem, disse Roger. Talvez ele também não soubesse, mas pensou que tinha de fazer isto. Além do mais, acrescentou, lembrando subitamente, a Claire não disse que ele pretendia trazer-te à Inglaterra pouco antes de morrer? Talvez quisesse levar-te até lá, para que encontrasses a lápide e depois deixar que tu e a Claire decidissem o que fazer. Ela permaneceu imóvel, remoendo o assunto. Então, ele sabia, disse ela lentamente, que o Jamie Fraser tinha sobrevivido a Culloden. Ele sabia, mas não disse nada? Acho que não podes culpá-lo por não dizer nada, disse Roger delicadamente. Não teria sido apenas por egoísmo. Não? Ela estava chocada, mas ainda não zangada. Ele conseguia vê-la a pensar no assunto, tentando ver por todos os ângulos, antes de decidir o que pensar, como se sentir. Não, pensa bem, querida, insistiu ele. O espruço estava frio nas suas costas, a casca do tronco caído, úmida, sob a sua mão. Ele amava a tua mãe, sim, e não queria arriscar-se a perdê-la outra vez. Talvez tenha sido egoísta, mas afinal ela foi mulher dele primeiro. Ninguém poderia culpá-lo por não querer desistir dela para outro homem. Mas isto não é tudo. O que falta então? A voz dela estava calma, mas os olhos azuis, sérios e imperturbáveis. Bem. E se ele tivesse contado à tua mãe? Estava lá contigo, uma criança pequena, e lembra-te, nenhum dos dois teria imaginado que tu também conseguisses atravessar as pedras. Os olhos dela continuavam sérios e perturbados de inquietação. Ela teria de escolher, disse num sussurro, com os olhos fixos nele. Ficar connosco ou ir ter com ele, com o Jamie? Deixar-te para trás, disse Roger, abanando a cabeça, ou ficar e viver a sua vida, sabendo que o Jamie estava vivo, talvez acessível, mas fora do seu alcance. Quebrar os seus votos, agora de propósito, e abandonar a filha, ou viver com imensas saudades. Não creio que isso fosse bom para a vida familiar. Percebo. Ela suspirou, o vapor do ar exalado desaparecendo como um fantasma no ar frio. Talvez o Frank tivesse medo de dar à tua mãe a escolher, disse Roger. Mas ele salvou-a e a ti da dor de ter de fazer essa escolha, ao menos naquela época. Ela contraiu e relaxou os lábios. Imagino qual teria sido a escolha dela. Se ele lhe tivesse contado, disse ela desoladamente. Ele apertou-lhe a mão ligeiramente. Ela teria ficado, assegurou-lhe ele. Ela fez a escolha uma vez, não foi? O Jamie enviou-a de volta para te manter a salvo, e ela foi. Ela saberia que essa teria sido a vontade dele e teria ficado, enquanto tu precisasses dela. Não teria voltado se tu não tivesses insistido. Tu sabes isso, não sabes? O rosto dela descontraiu-se um pouco, aceitando esse facto. Acho que tens razão. Mas mesmo assim, saber que ele estava vivo e não tentar encontrá-lo. Ele mordeu o interior da bochecha para não perguntar. E se fosse tu a escolha, Brianna? E se fosse o bebé ou eu? Pois como poderia um homem forçar uma escolha como esta a uma mulher que amava, ainda que hipoteticamente? Se por ela ou por ele próprio, não iria perguntar. Mas ele pôs a lápide lá. Por que é que fez isso? A ruga entre as suas sobrancelhas continuava latente, mas não tão acentuada. Torcia-se com uma crescente perturbação. Ele não conhecera Frank Randall, mas sentia uma certa empatia pelo homem, e não apenas uma simpatia desinteressada. Ainda não tinha percebido porque é que sentia que devia contar-lhe sobre a carta agora, antes do casamento. Mas os seus próprios motivos estavam a ficar cada vez mais claros e mais perturbadores para si a cada segundo. Penso que foi por obrigação, como eu já disse, não só para com o Jamie ou com a tua mãe, mas para contigo. Se... E fez uma pausa e apertou-lhe a mão com força. Olha, toma o Jamie como exemplo. Ele é meu, tanto quanto tu és. Sempre será. Respirou fundo. Mas se eu fosse outro homem? Se fosses o Stephen Bonnet? Disse ela. E os seus lábios estavam comprimidos, lívidos de frio. Se eu fosse o Bonnet, concordou ele com uma repentina náusea perante a ideia. Se eu soubesse que o filho era meu e estivesse a ser criado por um estranho, não iria querer que a criança soubesse a verdade um dia? Os dedos dela agitaram-se na mão de Roger e os seus olhos escureceram. Tu não lhe podes contar. Roger, pelo amor de Deus, promete-me que jamais lhe contarás. Ele fitou-a, atónito. As unhas dela cravaram-se dolorosamente na palma da mão dele. Mas Roger não fez nenhum movimento para se libertar. Bonnet? Claro que não. Se algum dia eu vir o homem de novo, não vou perder tempo a falar. Não. Ela estremeceu. Se de frio ou de emoção, ele não sabia. Meu Deus, fica longe daquele homem. Não, é do Jamie que estou a falar. Ela engoliu em seco e agarrou-lhe as mãos. Promete-me, Roger, se me amas, promete-me que nunca contarás ao Jamie sobre o Bonnet. Nunca. Mesmo que me aconteça alguma coisa. Nada te vai acontecer. Ela olhou para ele e um leve sorriso de ironia esboçou-se nos seus lábios. O celibato também não é para mim. Pode acontecer. Ela engoliu em seco novamente. E se acontecer, promete-me, Roger? Sim, prometo, disse ele com relutância. Se é o que tu realmente queres. Sim, é. Então, tu não irias nunca querer saber sobre o Jamie? Ela mordeu o lábio perante a hipótese, os dentes deixando uma marca roxa na carne rosada e macia. O Jamie Fraser não é o Stephen Bonnet. Concordo, disse ele secamente. Mas eu não estava a falar do Jamie. O que eu queria dizer é que, se eu fosse o Bonnet, eu iria querer saber. Ele sabe. Ela libertou a mão da dele bruscamente e levantou-se virando-se de costas. Ele o quê? Alcançou-a com duas passadas e agarrou-a pelo ombro, virando-a de frente para si. Ela encolheu-se ligeiramente e ele soltou-a. Ele respirou fundo, lutando para manter a voz calma. O Bonnet sabe a respeito do Jamie? Pior do que isso. Os lábios dela tremiam. Ela comprimiu-os com força para que parassem de tremer. Depois abriu-os apenas o suficiente para deixar escapar a verdade. Ele acha que o Jamie é dele. Ela recusou-se a sentar-se com ele outra vez, mas ele prendeu o braço dela no seu e apertou-o com força, fazendo-a caminhar a seu lado pela chuva e pelo emaranhado de pedras, através da correnteza do riacho e das árvores oscilantes, até que o movimento a acalmou o suficiente para falar, para lhe contar sobre os dias em que ficou sozinha em River Run, prisioneira da sua gravidez, sobre Lord John Grey, amigo do pai e dela também. Como é que ela tinha confidenciado a Lord John os seus temores e as suas lutas? Eu tinha medo de que estivesses morto. Todos vocês, a mamã, o pá, tu. O capuz da capa tinha caído e ela não fez nenhum esforço para o colocar de novo. O seu cabelo vermelho caía em madeixas gotejantes pelos ombros e gotículas de chuva agarravam-se-lhe às sobrancelhas ruivas espessas. A última coisa que o pá me disse, ele nem me disse, escreveu. Ele teve de escrever. Eu recusava-me a falar com ele. Engoliu em seco e limpou uma gota de água do nariz com a mão. Ele disse que eu tinha de encontrar uma maneira de o perdoar. A Bonnie. De quê? Ela retirou ligeiramente o braço e ele percebeu como os seus dedos estavam cravados na carne dela. Afrouxou a pressão com um grunhido de desculpas e ela fez um breve sinal com a cabeça para ele, em reconhecimento. Ele sabia, disse ela, e estacou. Virou-se para o encarar com os seus sentimentos agora sob controle. Tu sabes o que lhe aconteceu em Wentworth? Roger confirmou, com um movimento ríspido e curto da cabeça. Na realidade, ele não sabia exatamente o que acontecera a Jamie Fraser e não tinha nenhuma vontade de saber mais do que já sabia. No entanto, ele vira as cicatrizes nas costas de Jamie e sabia, pelo pouco que Claire lhe dissera, que elas não eram mais do que uma débil lembrança. Ele sabia, disse ela com firmeza, sabia o que tinha de ser feito. Ele disse-me: se eu quisesse ser inteira, outra vez, tinha de encontrar uma maneira de perdoar a Stephen Bonnet. Foi o que eu fiz. Tinha a mão de Brianna na sua. Segurava-a com tanta força que sentiu o pequeno movimento dos ossos dos dedos dela. Brianna não lhe contara. Ele não perguntara. O nome de Stephen Bonnet nunca fora mencionado entre eles. Não até agora. E foi o que fizeste? Ele falou com a voz rouca e teve de parar para clarear a garganta. Então encontraste-o? Falaste com ele? Ela afastou o cabelo molhado do rosto, anuindo com a cabeça. Gray dissera-lhe que Bonnet tinha sido capturado e condenado. Enquanto aguardava transferência para Wilmington, para a execução, era mantido no porão, sob o armazém da coroa, em Cross Creek. Foi lá que ela foi vê-lo, levando o que esperava ser uma absolvição. Para Bonnet, para ela mesma. Eu estava enorme. A mão dela desenhou no ar o volume da gravidez avançada e disse-lhe que o bebé era dele. Ele ia morrer. Talvez isso lhe servisse de consolo, saber que restaria alguma coisa. Roger sentiu o ciúme apertar-lhe o coração, tão repentino no seu ataque, que por um segundo pareceu-lhe que a dor fosse física. Restaria alguma coisa, pensou ele, alguma coisa dele. E quanto a mim, se eu morrer amanhã, e isso pode acontecer, rapariga, a vida aqui é tão arriscada para mim como para ti. O que restará de mim? Diz-me. Ele não devia perguntar-lhe isto, sabia muito bem. Ele jurara nunca exteriorizar o pensamento de que Jamie não era filho dele, nunca. Se havia um verdadeiro casamento entre eles, então Jamie era fruto desse casamento, independentemente das circunstâncias do seu nascimento. E, no entanto, ele sentiu as palavras extravasarem, queimando como ácido. Então tu tinhas a certeza de que a criança era dele? Ela parou mortificada e virou-se para o fitar, com os olhos arregalados de choque. Não, não, claro que não. Se eu soubesse isso, ter-te-ia dito. A queimadura no peito de Roger arrefeceu apenas um bocadinho. Mas disseste-lhe que era. Não lhe disseste que havia dúvidas sobre isso? Ele ia morrer. Eu queria dar-lhe algum consolo e não lhe contar a história da minha vida. Ele não tinha nada de saber a nosso respeito, ou sobre a nossa noite de núpcias, ou o resto de Parton Rogers. Deu-lhe um pontapé na canela. E ele cambaleou com a força do pontapé, mas agarrou-lhe o braço, impedindo-a de fugir. Desculpa-me, pediu ele, antes que ela lhe desse outro pontapé ou o mordesse, o que parecia preparada para fazer. Desculpa-me, tens razão. Ele não tinha nada a ver com isso. E nem me cabe a mim, tão pouco, fazer-te pensar em tudo isso outra vez. Brie inspirou profundamente pelo nariz, como um dragão a preparar-se para o transformar em cinzas. A centelha de fúria nos seus olhos diminuiu ligeiramente, embora as suas faces ainda lhe ardessem. Ela livrou-se da mão dele, mas não fugiu. Cabe, sim, disse ela. Lançou-lhe um olhar sério, sombrio. Disseste que não deveria haver segredos entre nós. E tinhas razão. Mas quando se conta um segredo, às vezes há outro logo por trás, não é? Sim, mas não é, eu não quero. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o som de passos e vozes interrompeu-o. Quatro homens saíram do nevoeiro a conversar descontraídamente em gaélico. Traziam varas aguçadas e redes e estavam descalços, molhados até aos joelhos. Fiadas de peixes acabados de pescar brilhavam indolentemente na claridade da chuva. As Meorair, um dos homens, espreitando por baixo da aba encharcada do seu chapéu, avistou-os e esboçou um grande sorriso à medida que os olhos astutos percorriam o estado lastimoso de ambos. É mesmo você, tordo? E a filha do ruivo, hein? O que se passa? Não conseguem conter-se até logo à noite? Não há dúvidas de que o fruto proibido é o mais apetecido. Melhor do que esperar a bênção de um padre engelhado. Outro homem empurrou o chapéu para trás, encolhendo-se para demonstrar o que queria dizer com engelhado. Não, disse o terceiro, limpando gotas de chuva da ponta do nariz, enquanto examinava Brianna, bem aconchegada na sua capa. Ele só lhe está a cantar uma canção de casamento, não é? Eu também conheço essa canção, disse o companheiro, o sorriso rasgado a mostrar a falta de um molar. Mas eu canto ainda melhor. As faces de Brianna começaram a enrubescer-se outra vez. O seu gaélico era menos fluente do que o de Roger, mas ela era capaz de compreender o sentido daquelas palavras trucistas e grosseiras. Roger colocou-se à frente dela, protegendo-a com o corpo. Mas os homens não pretendiam fazer-lhes qualquer mal. Piscaram-lhe o olho e riram-se apreciativamente. Mas não fizeram mais nenhum comentário. O primeiro homem tirou o chapéu e bateu-o na coxa, enxutando a água. E em seguida disse: Estou contente por o ter encontrado. À hora nair. A minha mãe ouviu a sua música ao pé da fogueira ontem à noite e disse às minhas tias e primas como a sua música lhe fez formigueiro nos pés. Agora elas não querem outra coisa, a não ser que você vá cantar na Cailith, em Spring Creek. É o casamento da minha prima mais nova. E ela é a única filha do meu tio, que é dono do moinho de farinha. Vai ser uma festarola, acrescentou um dos homens mais jovens, filho do primeiro homem que falara, a julgar pelas parecenças entre os dois. Ah, é um casamento? Perguntou Roger num gaélico lento e formal. Então teremos um arenque extra? Os dois homens mais velhos desataram a rir-se à gargalhada, mas os filhos ficaram a olhar sem perceber nada. Ah, os rapazes não saberiam o que é um arenque, mesmo que lhes batessem com um na cara, disse o homem de chapéu, abanando a cabeça. Nasceram aqui os dois. E onde é que morava? Na Escócia, senhor? O homem sobressaltou-se, surpreendido com a pergunta, colocada num gaélico claro e preciso. Olhou embasbacado para Brianna durante um segundo. Depois o rosto mudou de expressão ao responder-lhe. Sky, disse ele docemente. Skiabost, ao pé do Quilins. Sou Angus MacLeod. E Sky é a terra dos meus antepassados. Mas os meus filhos nasceram aqui. Ele falou calmamente, mas o tom da sua voz reprimiu a alegria nos mais jovens, como se uma manta encharcada lhes tivesse sido atirada para cima. O homem, de chapéu mole, olhou para Brianna com interesse. E você nasceu na Escócia, Anigian? Ela abanou a cabeça sem dizer nada, fechando mais a capa à volta dos ombros. Eu nasci, disse Roger, respondendo ao olhar inquisitivo, em Kyle of Lochalsh. Ah, disse MacLeod, a satisfação espalhando-se-lhe pelas feições castigadas pelo tempo. Então é por isso que conhece todas as canções das Terras Altas e das Ilhas? Nem todas, disse Roger a sorrir. Sei muitas e vou aprender mais. Pois então aprenda, disse MacLeod, anuindo com a cabeça devagar. Faça isso, cantor, e ensine-as aos seus filhos. O seu olhar pousou em Brianna e um leve sorriso curvou-lhe os lábios. Que eles cantem para os meus filhos, para saberem de onde vieram, apesar de nunca terem ido lá. Um dos rapazes deu um passo em frente, estendendo timidamente uma fiada de peixes que ofereceu a Brianna. Para si, disse ele, um presente de casamento. Roger viu um esboço de sorriso na boca de Brianna e questionou-se se seria de humor ou incipiente histeria. Mas ela estendeu a mão e aceitou a fiada de peixes com grande dignidade. Agarrou a ponta da sua capa com uma das mãos e fez uma enorme vénia para todos. Kaneil fakalagam duibh artaing, disse ela no seu gaélico arrastado e com um estranho sotaque. Não tenho outras palavras a não ser muito obrigada. Os rapazes ruborizaram-se e os homens mais velhos pareceram extremamente satisfeitos. Ainda bem, Anigian, disse MacLeod. Deixa então que o seu marido a ensine e ensine o Gaidlik aos seus filhos e que tenham muitos. Retirou o chapéu e fez-lhe uma extravagante vénia, os dedos nus dos pés afundando-se na lama para que não perdesse o equilíbrio. Muitos filhos fortes e saudáveis, acrescentou o companheiro. Os dois rapazes sorriram e anuíram com a cabeça, murmurando timidamente: Muitos filhos para si, senhora. Roger preparou as coisas para a Cailid automaticamente, sem se atrever a olhar para Brianna. Permaneceram em silêncio a uns dois passos de distância um do outro, enquanto os homens se iam embora, lançando olhares curiosos por cima dos ombros. Brianna, com a cabeça baixa, fitava a lama e a erva onde eles permaneciam, de braços cruzados sobre o peito. A queimadura permanecia no peito de Roger, mas agora de um modo diferente. Ele queria tocar-lhe, desculpar-se outra vez, mas pensou que isso só iria piorar a situação. Por fim, ela foi a primeira a mexer-se. Aproximou-se dele e encostou a cabeça ao seu peito, o frio do cabelo molhado a roçar a ferida na sua garganta. Os seios dela estavam cheios, duros como pedras, contra o peito de Roger, empurrando-o, como que a afastá-lo. Preciso do Jamie, disse ela suavemente. Preciso do meu bebê. Roger sentiu as palavras ficarem-lhe presas na garganta, capturadas entre desculpas e raiva. Ele não se tinha apercebido o quanto era doloroso pensar em Jamie como pertencendo a outra pessoa, não a ele, mas a Bonnie. Eu também preciso dele, sussurrou finalmente, beijando-a rapidamente na testa. Antes de lhe dar a mão, a montanha lá em cima permanecia envolta em neblina, invisível, embora gritos e murmúrios, fragmentos de conversas e música flutuassem até eles como ecos do Olimpo.